3894, solo 38, livre à direita, solo 12, no decimal 9. Beleza, Jamaica, 3894. Salve Salvador, voo 9940, pega pra dentro, posição 1. 9940, autorizado, podia chamar resposta para o táxi. Autorizado, voo 9940. Salve Salvador, muito boa, 3894, autorizado, ao zero. 3894, autorizado ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta o TAN 3 na linha, decola down no 0, vento 090 graus, como 09. Autorizado, portão 08. 08, autorizado, 3894. Motor 3603, DSV 2000. 3603, DSV 2000, ajuste 1012. E a base 5102, 3602. Decolado aos 4, 1 no chame controle, 1 na decimal 3, 5, bom voo. 1935, bom. Controle Salvador, voo 1273, decolado. Voo 1273, contato radar, sobre 360, na saída da El. Saída da El 36, gol. Chama Recife 1251, alterna 133 decimal 25. 251-3325, gol no 601. Papá, Oscar, November Echo, sua identificação, chegada bom, se desce para 4000 pés, ajuste na 012. 273, sobe restrito ao nível de voo 260. 260, restrito no 273. 3603, livre ILS, reposta estabilizada. Estabilizado, 3603. Queringal no 0120, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Táxi Índia, ponto de espera 2862, 1012, ótimo, voo 940, boa noite. Boa noite, no 940, a linha decola da 10, vento 090 graus, segundo 3, 9. Autorizar a linha de decolagem da 10, no 940. Gente. 603, completa de aproximação, chama a torre 118 nesse momento. Obrigado, até já, 603. Decolado aos 47, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Canal 35, obrigado, boa noite. Mab 5810, assina a identificação, chega da MAR e desce para 050. Mantenha a chegada do Web 5810. Voo 1273, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, voo. Salvador, boa noite, voo 1940. Voo 1940, contato radar, sobe ao 360 na saída árvore. 360 na árvore, voo 940. November Eco, desce para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, aborto estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reportará com estabilizado o Oscar November Eco. Solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. Boa noite, tá 3603, Bruno 34. 3603, 30 ataque via Alfa, Juliette, quanto é o 07? Alfa Juliette 07, tá 3603. Salvador, voo na 940. Prossiga. Possibilidade de após arbor voar nadro, para interceptar o eixo da aerovia? Guarde coordenação com o centro de Recife, voo na 940. Certo. Motor de Salvador, o Oscar November Eco, utilizado na ILS X-Ray. Oscar November Eco, chama a torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia. Boa noite. Tá vivo? Oi, Salvador, boa noite, Alfa, papá, Oscar November Eco, estabilizado final, IMS X-Ray, está 1-0. Gente, Oscar November Eco, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 29, altímetro 1-0-1-2. Ok, 1-0-1-2, já está decimal, trem baixado e travado, livre pouso para o Oscar November Eco. Web 5810, desce via 2000, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. November Eco, solo 57, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Xenem 129, prossiga. Põe um informe, aprovação Guarulhos, por favor. 9, saída da EL. Saída da EL, possível? Nível de voo 360. Ok, aguarda então, muito obrigado. Opa, Oscar November Eco, autorizado táxi via Alfa Juliette, chame na Lima. CM259, pronto para cópia? Copia. CM259 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Lucas Hugo 44, decola da 10, após curva direita. Saída da EL, Leda, após voo Yield, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5123. Santander 6259, Guarulhos, nível 360, Aster Zulu 44, com curva direita, decola pistão no 0, da EL, Leda, Eude, 1935, 5123. Santander 6259, com detalhamento correto, reporte plano para push e acionamento. Papá, papá, acho que é November Eco, confirme pátio, é hora está? Tinha chegado o gol 10177, aguardando a produção Vitor 369. Sobe. Pode 5810, chama a torre 118 decimal 6. Aqui estamos no 18110, boa noite, estamos no 110. Batistano 5810. Confirmado 5810. Reporte externo. Para já. November Eco para ingresso na Lima, chame torre frequência 1 no noite desse momento. Para o pátio 5. Táxi via Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. 358 no zero, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, com no zero nas, altímetro no zero no 2. Zero. Autorizado, reparte livrando. Frequência livre estacionar. No zero, solo 05, livre direita, solo 12 no decimal 9. Fazendo uma 7, informação e informe. Copy para Porto Alegre, nível 320. Tá, 3197, aguarde para a cópia. Web 5810, boa, livrou a nossa escuta. Web 5810, autorizado táxi, Alfa e Forte Angela Juliette. Portará Alfa, Angela Juliette, 5810. São 3197, não escuta? Na escuta, você já. São 3197, nós temos pré-autorizado nível de voo 380, o senhor aceita? Afirma, aceita. São 3197, pronto para a cópia? Afirma, pronto para a cópia. 3197 para o Galeão, autorizado, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, saída da EL, Leda, após Rui Brit, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5152. Centralizado para o Galeão, 380, Upper Zulu 10, decola da pista 10, com da EL, Leda, após voo a Brit, controle 1935. 2,6, piano 5,1,2, 2,7. Então, 3,1,9,7, contagiamento correto, reporte pronto para push e acionamento. 776, negativo para o Observe 2369, completa aproximação, reporta estabilizado o Gol 976. Motor estabilizado 776, está efetuando o Uísque. O procedimento está realizando? ILS, o Uísque da 10, solicita. Agora autorizado. Autorizado para o Serra Vitor 366, reposto estabilizado, Gol 976, descendo até 2500. Ajuste na 012. 1012, 2500, Serra Vitor 366, reposto estabilizado, Gol 776.